009, táxi ainda no ponto de espera, torre na noite de 10:06, ajuste 1020. Dia, ponto de espera 2:06, ajuste 1020. Para puxa estacionamento, voo no 754 na posição 8. Completa, chama a torre 1:06. 2:06, boa. 3:28. Autorizado, voo 1:07. Torre, boa tarde, Gono 328, passando externo, baixado, checado. Gono 328, boa tarde, altímetro 1020. Tráfego já avistado, confirmando já embaixo travado. Baixado travado, no 328 da Gol. Afirmativo, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus, com 1-4 nós, negativo chuva sobre o campo, pista seca. Ok, livre pouso, pistão 1-0, Gol 1-3-2-8. Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 705, portão 2, chame o controle, puxa a sinal. Calma. Alô, time, só autonomia e alterna São José. Sente o ponto, é o POB 04, confere? Olha. O senhor vai ingressar na área proibida de chamar ali, confirma? Não, eu vou chegar bem próximo, mas não vai chegar na direção não. Sente. O 09, ele mantém cabeceira 1-0. Uno 328, no solo 24, direita 1-2-1, 19. Direita 2-1-9, Gono 328. Chama agora nível 170, chama Recife 1-2-6, 8-5 e alterna 1-2-5, 4-5. Obrigado. 50, para prosseguir descendo 3283. Tá, 3283, desça para 2 mil pés, ajuste 020. Está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. 2020, reporte estabilizado no ILS, 83. Ciente, após irá prosseguir via Alfa, Juliette, Índia, novamente ponto de espera da 10, lá 18.6 com a torre, 1-8.6, o ajuste 1-0-2-0, o condo 2-4, bom. Alô, bom dia, Gondor 3-2-8 na Alfa. 3-2-8, bom dia, bem-vindo, prossiga via Alfa em repórter da Juliette. Alfa, da Juliette, é um Gondor 3-2-8. No 806 pronto? Ah, sim, ó. Ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, Golo 8-0-6. Já parou, cruzamento. O 3-2-6. Com 1-2-2 a bordo, alterna Fortaleza, 4 horas. Ataque aprovado, via Índia Alfa, ponto espera 18.642, seguindo na retaguarda do Força Aérea. No ponto espera, torre no 8.6, ajuste 1-0-2-0. Livre táxi, Índia Alfa, segue o Força Aérea. No ponto espera 1-0, torre 8.6, ajuste 1-0-2-0. O gol 1-7-4. Só podia repetir o alternado? O alternado é Fortaleza. Sim, é copiado. 380, Israel Leda. Israel Leda, com 380 de nível. Sua solicita alteração de nível final de 380 para 340. Só 340, aguarde apenas a confirmação com o centro, azul 4089. Ok, pessoal, 234, aguarde a confirmação. Valeu, mais. 804, tem livre decolagem, pista 1-0, o vento 1-2-0 graus com 1-3 nós. É o 06, inicia a decolagem. Sente, corrigindo, voo no 806, livre decolagem 1-0. Após o mesmo, seu ingresso é Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, após o mesmo, 3-2-2. Isso no meio, tá na escuta? Para o curso de estacionamento. Então, 3-2 na minha na escuta. Passarido na minha escuta, aguarde para iniciar. Sua escuta. Confirmando o Condor 2-4. Alinha e mantém cabeceira 1-0, Condor 2-4. Tem condições de decolar assim que é autorizado? Agilizando manobras, reporte pronto na cabeceira. Ativo, estou com dois tráfego da Gol. Um vai cruzar a retaguarda, vai prosseguir até o ponto de espera. E o segundo vai estacionar no portão 3. Após o segundo tráfego estacionar no portão 3, o senhor pode iniciar no 02 e táxi. Salvador. Boa tarde, Golo 806. Os 4 atendendo a esteira do 737 da Gol, decolou à frente, quando pronto, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, com 11 nós, quando 2-4. Bom nível 2-3-0, sai da PUCA. Na PUCA 2-3-0, 806. Salvador, boa tarde, 3283, vai passar a Simbra, abaixado e travado. Altimetro 1020, continue a aproximação, aguarde pista livre. 83. 32230, tem livre, puxe na remota no 4, semitax. Do 4, mantém os pontos de espera, por gentileza. Controle de cinema 3-2-0. 3283, o vento 1-3-0 graus com 2 nós, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso na 1-0, 3283. Quando 2-4 decolou os 3-1, chama o controle agora 1-2-0, 18º bom voo. 8208, boa tarde. Lima 320, pode passar abaixo de 5.000 em tá? Autorizado até 2.000 pés, ajuste no 020, Xanamia 320. Até 2.000 no 020, controle Salvador, Condor 24. Condor 24, bom dia, contato radar, sobe ao nível 360, saída da EL. Saída da EL, nível 360, Condor 24. Prossiga. Direto rotatório, acidente com o meu, repórter está no campo. Direto pro setor, mais direto com o meu, está autorizado, mantendo 500 pés abaixo, ok? Está autorizado, cara. Direto para paralela, mantendo 500 pés ou abaixo. Ah, tá autorizado, já presente, direto pra paralela. Mike Slack Romeu, 5-7. 3, no solo 3-4, direito no 12, no décimo 9. Direita 219, 8-3. Avião 02, confirma. Salve Salvador, OTAN 32830. Gente, acione o código 0102, mantém o corredor forte, reporte ingressando no Interlagos, Guardião 02. Juliette. Eco vai reportar para ingresso, Juliette, OTAN 3283. Passaria 2830 para o táxi 49 TLD, autonomia de 5 horas e 30, alterna Salvador. Confirme que chamou o Sulek. Passaria 2830. E 5 horas e 30, Salvador, queria saber de TLD? A TLD 49. Táxi aprovado, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, número 2, seguindo R2, ponto de espera torre no 8.6, ajuste no 020. 1020, Índia e Alfa, passarei 2230. São Salvador, Lota 3206 para o táxi, com bloco 08 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando junto. Sim, Salvador, 5 horas, 108. Táxi aprovado, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera, estou indo no 8.6, ajustado no 020, tem um bom voo. Volta 020, vai para o ponto de espera de Alfa, chama a torre, confirma que está tudo bem. 3283, após o ATR da passarela livrar o setor de táxi, ingressa Juliette, portão 8. Décima 8, 5, bom voo. Chamará, obrigado. Boa tarde. 208, uma boa. Entramos na portaria do Juliette, 408, da 3283. Controle Salvador, gol no 754, passando 1900, perfil da Pucas e Paro. Bom dia, contato radar, suba nível 390, saída Puca, gol no 754. 390, perfil da Puca, gol no 754. Xanamia 320, foi na proa de Tuna, descendo a 2.000 pés, autorizada final do ILS-XA para pista 10, reporte localizador. Para Tô de duna, tá atualizado ele, assiste na manhã, 320. Trata do Salvador, clique 5489, boa tarde, pessoal, assiste na manhã. 489, conquista, aguardando autorização, já aprovado, subida a rebordo, só um minuto, cópia. Aguardando. No meio, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 130 graus, 149, 32, 16. Bola, 32, 16. Dois. 2230, boa tarde, mantenha o ponto de espera dos 230. Golf, sim, aguarde copa número 3, confirmando parte 5. 5489, copia. Segue com o Puma 245, ingresso na paralela. Qual o ponto da paralela sobrevoo, Jet Romeu? Ah, depois do externo, senhor. Autorizo o parque de Pitão em diante até o Iguatemi. Autorizado direto então, Mike Jet Romeu. Autorizado, ingresso na paralela após o externo Mike Jet Romeu. Condor 24, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, bom voo. 25, 1, bom serviço. Quando pronto, chame para o SIDEC acionamento 01. Prova chamador, é o 3193, tem informação de atualização para o engenheiro Galeão. A número 3 para copiar, são 3193, Galeão, prepara da Eula da Brite. Da Eula da Brite, da 3193. SIB 5489, é o solo. Solo do 1600, tem da Yankee para Natal. 600, número 4 para copiar, aguarde, prepare a Fuca Zipa. Fuca Zipa, obrigado. Foi de ITAP. Foi de ITAP, 5595. Controle de Salvador, 3216, boa tarde. 3216, boa tarde, identificação. Corrige, contato radar na decolagem, suba ao nível 370, saída mal bom. Ok, desceu da comissão, contato do nível 370, 3216. Guardião. Chame. Guardião 02, chame a torre, 1862, eu vou pouso. 1862, grau plotado. Comandou, Guardião 02, Guardião, boa tarde. Guardião 02, boa tarde, sente do tráfego, a intenção é prosseguir por R. Cara, aqui vai prosseguir, vai cruzar o campo, vai prosseguir para o TRE, para fazer o toque no TRE, posicionamento retorna para a Salvador. Gente, reporte no Través Norte da Torre, Guardião 02. Través Norte, aponta lá 02. Exato, Salvador em Tuberá, nível 040, decolada a pista 17 com curva à direita na saída Arbó-Elefa. O controle opera 1208, aciona 5571, vamos modificar a saída para Arbó-DCT. Está bem no Través Externo. Ok, está livre o ingresso, mais que chamar o grato já. O Xané 6320, apenas uma informação, o tráfego vai cruzar abaixo da final, está mantendo 510, não é um rótulo 144, não interfere na aproximação, reporte estabilizado. Afirmativo, assiste do tráfego, reportará estabilizado, 6320. Controle passageiro 2230, boa tarde. Boa tarde, passaria do 2230, sem identificação. Obrigado. Ah, agora sim, contato radar na decolagem. Suba ao nível 180, saída árvore, passaria do 2230. 2230. No 7, que teremos tráfego daqui a pouco na final, agilize na medida do possível para efetuar o cruzamento e prosseguir em direção ao farol de Itapuã. Guardião 02. Na verdade, a intenção era bloquear o 7 para seguir direto. Se não for possível, aí a gente prova e prossegue para o litoral, sem problema. Ok. Nós temos tráfego que vai vir em sentido contrário, fazendo o LS da 10, ok? Acredito que haverá esse encontro aí aproximadamente umas 3 milhas aqui da cabeceira 10. Então a gente prossegue, vou com a autorização sua, vou cruzar o campo por sobre a torre e a gente está prosseguindo pelo litoral. Então. Puxa, Vicente, calibre o cruzamento do campo, guardião 02. Grato. Correto, estão 3193, quando pronto, chame o cidade de acionamento no 111. Camarada, quando pronto, no 111 para o cidade de acionamento, 3193. Tô no 600, copia? Prossiga. Autorizado Natal 370 via Upper Zulu 10, decola 10 com curva esquerda, saída Puca transição Zipar. O controle Salvador opera 120 decimal 8, aciona 5556, conteja. 370 autorizado, decola da 10, curva esquerda na saída Puca Zipar via Upper Zulu 10, controle 208, 5556 para que pare com 600. Correto no 600 da Gol, quando pronto, são para o SPEC acionamento no 09. Vai estar lá quando pronto, obrigado. Gol no 394, copia? Galeão autorizado nível 360 via Upper Zulu 10, decola 10 com curva à direita, saída da El Leda Bridge. O controle opera 120 decimal 8, aciona 5554, conteja. 08 até a volta, guardião 02. 1208, atingiu o litoral 02. Correto, gol no 394. Quando pronto, são impulsos de acionamento no 05. Trip 5489, é o solo. Conquista 200, copia? Pronto. Autorizado conquista nível 200, segue conforme a rota do plano, decola da pista 10 com curva à direita, saída Arboelefa. Controle e opera, 120 decimal 8, aciona 5576, coteja. Autorizado decola da conquista 200, pista 10 com curva à direita, Arboelefa, 1208, 5576, 4549. Correto, trip, quando pronto, chama impulso back acionamento no passe 3. Estacionar no 10, gol 924. Longo, 55, boa. Controle Salvador. Boa tarde, acionei 62, 10. 62, 10, boa tarde, acionei indicação de seu nível 050, vigilante, chegada maré. 050 na Mário, 62, 10. Não negativo, primeiro copo, Maceió, autorizado 350, via Upper Whisky 58, decola pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. O controle opera 120, decimal 8, aciona 5555, coteja. Autorizado Maceió 350, conforme, decola da 10 pela esquerda, Puca, Aracaju 208 é São Paulo, é Salvador. Prosseguindo pela Upper Whisky 58. Positivo, cara, pronto no 10, no posicionamento. Chame para o táxi, gol 924. Tá chamando. Gol no 333, copia? Prossiga, Sérgio. Autorizado, com Goiás 360, decola 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge, intercepta Upper Zulu 6 e após sair conforme a rota do plano, o controle opera 1208, aciona 5001 no Cotege. Autorizado São Paulo com Goiás 360. azulou no meia, depois prossegue com a navegação 208-5001-3333. Correto, Golno 333. Quando pronto, só não possível estacionamento, confirma a posição? Posição 3. Copiado. Salvador, boa tarde, esse número 6300 livrou? 6320, boa tarde, taxia via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Via Alfa e mantenha antes da Juliette, 6320. 6141, na senhora identificação dessa 4000 pés vigilando, chegada bom. 1 Golf, táxi autorizado, reporte para ingresso na pista Lima, 1 Golf. Vitor Charlie, até a altitude que passa. Gente, reporte nivelado 050. Oceanet 6315, descend until 2000 feet, climate 1020, clear the final ILS approach to runway 10, report on localizer cost. Descending 2000 feet on TNS 1020, clear for left approach, will report on localizer course 6315. Próxima Juliette, 6320. Copiado, 6320 da Oceanair, mantenha a posição aguardando. Vai manter. Salvador 1924, 149 a bordo, 235, Salvador alternativa para táxi. 149-235 Salvador. Taxia então via Pátio Índia Alfa até o ponto espera, condução à torre, 1-186. Pátio Índia Alfa, ponto espera 286, ou 924 agora. Oceaner 6320, prossegue Juliette para 04. Juliette 04, 6320. Sou no Salvador, eu estou 3193, vou para fazer minha acionamento no 11. Copiado, são 3193, aguarde. No 01 também irá aguardar 3805. 6800. Voo no 600, coordena com a equipe de solo após a passagem do Boeing da companhia retaguarda. Tem livre pushback no 9, chão e táxi. Controle Salvador, muito boa tarde, eu fico 5626, conhece? 5626, boa tarde, essa é a identificação. Contato radar, agora mantendo 140, passando Conde. Fui na proa de Bonf, guardando chegada a Bonf, reporte descida. 140, Bonf, reportaria descida, fico 5626. Oceaner 6320, confirmando o nome do estabilizador? Eu avi, o professor chegou lá ainda pra ver. Tem uma aqui, né? Ok, sim. O gol 1924, apenas confirmando, irá aguardar o Avianca ingressar no gate, ok? Nós estamos coordenando com a Infraero para o mesmo prosseguir. 650. Estão no 1510, o ajuste em Salvador, 1020, 1020. Reporte na rotatória, o está no campo, Victor Charlie Hotel. De Salvador é o Papatango Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, boa tarde, a sua identificação, desceu ao nível 050, vigilância e chegada a mando. Salvador, queira, por gentileza, repetir a mensagem, não foi entendido. Acione identificação, desça ao nível 050. Vigilância, chegada a man. Mike Bravo e